microfone é um batido feio. Tô de nome, não adianta se esconder, se esquivar. Foguete é molotov de rima, boom. Vai estourar a rajada. Milícia armada de microfone é um batido feio. Tô de nome, não adianta se esconder, se esquivar. Foguete é molotov de rima, boom. Vai estourar. Todo dia, no centro, na periferia. Homens mortos, tantos corpos. Realidade do cotidiano brasileiro, herdeiro do capitalismo sem moral, baseado no dinheiro que não possui bem ou mal. O importante é o maldito capital. Para morrer, basta estar vivo. Digo que no país da impunidade você tá fudido. A segurança é dividida por classe social. O pobre no esgoto e o rico em seu palácio imperial. Exclusão social, realidade que já é normal. Acorda meu povo, patrícia situação. Brasil século 21, sua vida não vale nenhum tostão. Retrato da exploração, corrupção, falta de renda, alienação. Tanto problema, falta de um estado forte e verdadeiro. Falta de um coração realmente brasileiro. Rajada, milícia armada de microfone é um batido feio. Codinome, não adianta se esconder, se esquivar. Foguete é molotov de rima, boom. Vai estourar a rajada. Milícia armada de microfone é um batido feio. Codinome, não adianta se esconder, se esquivar. Foguete é molotov de rima, boom. Vai estourar. Liberdade de expressão de cara com a situação. Governo, corrupção, mais uma superfaturação. Cadê educação? Olha mais uma vacilação. Só olho pro povo, eleição, época de votação. Não cumpriu seu dever, agora quer aparecer. Se reeleger, dar as costas pro povo, volta pro poder. Televisão, malhação, pura ilusão. Desligue essa véi, olhe ao seu redor. Miséria, descaso, desemprego, desinformação. Corre, corre, correria, dia a dia na periferia. Vários movimentos, quatro elementos, RAP, legalização de informação. Dando toque pros manos e pras minas, é o partido irmão. DF, Brasília, Brasil, afro-latino-americano. E não me engano, apenas os manos conscientes. Rajada, milícia armada de microfone, é o partido feio. Tô de nome, não adianta se esconder, se esquivar. Foguete é molotov de rima, boom. Vai estourar a rajada. Milícia armada de microfone é um batido feio. Tô de nome, não adianta se esconder, se esquivar. Foguete é molotov de rima, boom. Vai estourar. Se liga na fita e vê qual que há. Realidade tá na cara, é só você observar. Que o complô foi feito para nos eliminar. Ou você se padroniza ou vão te discriminar, matar. Revolta, atitude como nunca se viu. América do Sul, Planalto Central, Brasil, onde a centelha começa a se acender. Aí eu quero ver. Milícia armada de microfone, mano, cê pode crer. Pobreza sem renda, população a ponto de explodir. Guerra mascarada e injusta, começamos a resistir. Tupiniquim, sim, Yankee, não. Supremacia sul-americana em fase de expansão. É o pacto de guerrilha feita por irmão que tem orgulho de ser brasileiro. Ré, ré da nossa nação, alerta, operação vai começar. Ai, ai, ai, ai, ai, haha, revolução está rajada. Milícia armada de microfone é o batido feio. Codinome, não adianta se esconder, se esquivar. Foguete é molotov de rima, boom. Vai estourar a rajada. Milícia armada de microfone é o batido feio. Codinome, não adianta se esconder, se esquivar. Foguete é molotov de rima, boom. Vai estourar. Microfone na mão, bomba, explosão. Guerrilha, seguindo nossa missão. O codinome vem por representar as minorias. Que nas nossas palavras representa sua rebeldia. A missão foi dada, Luiz não pode mais parar. Milícia botando pra valar. La voz de la guerrilla, artilharia pesada. Indignado com a situação, chega de trapaça, chega dessa repressão. Como soco do popó, nossa invertida vai te nocautear. Vitória da periferia sobre a burguesia. Artilharia apontada, pronta para tirar. Rimas e bases não vão poder se esquivar. No final, vitória é nossa, ré, cê pode acreditar. Rajada, milícia armada de microfone. É o Patito Feio, codinome. Não adianta se esconder, se esquivar. Ai, ai, ai. Porque tá molotov de rima, bum, vai estourar. Rajada, milícia armada de microfone. É o Patito Feio, codinome. Não adianta se esconder, se esquivar. Ai, ai, ai. Porque tá molotov de rima, bum, vai estourar.